espera? É, vai fazer espera então, senhor, 3296. Ok, então dentro em breve, TAP, o senhor vai entrar em espera junto com 3896, o senhor no 060 e ele no 050. Afirmativo, senhor, posição em TAP, espera no nível 060, então 3296. Sou o Índio Delta Papá. Siga. Acusando 45, tá visual, solicito cancelamento. Possível ascensão 75 na proa de Uauá. O limite da chamada terminal será aos 52 e Uauá aos 1400. Gente, estima pousão 400, hora certa 1341. Vai prosseguir agora visual no 75, Índia Delta Papá. Papá, pode ir pra Uauá, positivo? Ok, vou direto. Papá. Departure with good morning 354 90. Maintain a moment departure. 354 90, control morning, ready contact, over. Roger, can I maintain a 160? Controle está 3196. 3196, prossiga. O senhor autorizaria o R9 da pista 10, senhor? Ah, sim, o senhor está solicitando o R9, porém vai aguardar, não é isso? Se for autorizado, prossegue, senhor. Ah, ok. Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai descer para o 060, o senhor vai ser vetorado, vamos ultrapassar o 3896 para posteriormente o senhor completar a aproximação à R9. Afirmativo, senhor. Usa para decolagem, tem um voo e um bom dia, o 6736 da Webjet. Direita, Charlie, ponto espera 1866, tem um bom dia, senhor. Solo TAN 3454 para o táxi 181 na borda, Altena Natal, autonomia 0215. 12:15 Natal 181, está livre seu táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, quando lá a torre 18612. Tem um voo, bom dia, o TAN 3454. Juliette Alfa Charlie para ponto de espera do 10, torre 1186, o TAN 3454. American 982, taxi approved, Julian Alpha to holding point runway 10, on taxiway Charlie, call tower 218.60, QNH now 1014, have a nice flight and a good day, sir. Julian Alpha, hold short 10, we'll give tower a call, Charlie, American 982, good day. O TAN 3896 permanece 700 pés de teto, porém a visibilidade chegou a 3000 agora. Ok, então prosseguimos na aproximação. Ok, então vamos continuar com a curva pela esquerda, vamos voar para o Serra Vito 366 para o R9 conforme solicitado. Ok, Serra Vito 366 conforme R9. 3896. 3196, o senhor vai ter que fazer, a princípio a gente modifica a sua instrução, o senhor vai fazer uma espera em TAP para o procedimento RNAV. Afirmativo, senhor. TAN 3896, vão descer até 2500 pés com 1094. 2500 pés com 1094, TAN 3896. Gol no 983, está passando o nível 045, subindo para nível 120, tráfegos em sentido contrário, cruzamento, câmbio. Sente, 983. Salvador, bom dia, 867-26. 867-26, controle, está em contato radar, câmbio. 867-26. Prossiga, senhor. Estou autorizado a livrar o 0620 em descida para 2500 pés com ajuste de 1094. Após ETAP, Serra Vitor 366 para aproximação RNAVE conforme solicitado. Afirmativo, senhor. 2500 autorizado. Após ETAP, Serra Vitor 366, está 3096. Roger, Mike Echo X-ray. Mari, arrival, clientele level 050, over. A 3896, autorizada aproximação. Autorizado, aproximação RNAV da 3896. Gol 983, suba sem restrições. Sem restrições, gol 93 ao 380. Nível de cruzeiro autorizado. Entra 380 sem restrição no 93. Controle Salvador, bom dia, o Gol 765, quente da Yagi. Gol 765, a chegada é Amã para pouso pista 10.014, desça para 050, 1765. 050, Gol 765. Controle, está 3896, passou o Servitor 366. 3896, aproximação, cheque o trem, torre 118, decimal 612. Baixo checado, 2836. São 3196, está autorizada a aproximação. 3196. Gol 1983, passa 130, chame o centro, frequência 1264. Caso negativo, 1288. 264, 288, obrigado. Salvador, bom dia. Gol 1260, 1980, 1950, aí, né? 260, desça para o nível 100. Até a perna na 260, intenção é o RNAV da 1-0. Ciente. Fiz um 9000, você pode ir direto o Serra Vitor 366? Pois de TAP livre, o Serra Vitor 366, 3196. 3196. P5490, can take the center frequency 12685, over. Okay, center 26. Let me be. EME from Salvador, New York. Guarica 90, you are free stick. Zero. Partiu contato com. P5490, can't take Romeo Charlie Papa. Desça para o nível de voo 0620. 060, 1260. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeo, Charlie, Papa Charlie. Poderia confirmar o nível? Esse é instrumentão para 075. Então, atrás, tudo de conhecimento do centro até o momento para reportar, Índia Delta Papá. Quando estiver a 120 milhas Salvador, monitora as frequências 12455, 12275 e 12845, Índia Delta Papá. Eu copiei seu estimado de pouso aos 1450, confirmem? Sorry, Echo Charlie, Juliet Tango Fox. We have a traffic position 1-2 o'clock, 5.5 miles. The equipment is Airbus 320. Tank company climbing until level 120 initially. Over. Copy traffic, looking for traffic. Echo Charlie, Juliet Tango Fox. 3454, a separação com o tráfego em cruzamento. Nós temos 6 milhas agora, sua velocidade está superior, vamos subir para o nível de cruzeiro. A Índia, até o portão 02, atento à viatura aí próxima a Juliette. Alfa Índia para o 02, está 3 0 0 degrees, 0 4 knots. Vem para pegar a mão, Mocena, Magnani, então. 3-0. Yeah, I've got the traffic inside. The traffic just passed the coastline, is climbing up. Okay, very good. Tan 3196, está passando Serra Vida 366, redução cheque preponso, torre 1186, Tan 3196. 1186, bom dia, bom trabalho, senhor. Bom dia. Salvador, muito bom dia, só 3196. 3196, bom dia, continua a aproximação. Barra cabeceira deslocada, 90 metros. Reporte visual com campo, tem trem de pouso baixar travado. Pista molhada, sem chuva sobre o campo. Reportar a só 3196. Canadian Zero Airborne at 55, contact control 119.35. 11935, American 982. Good day. Use para 2009 para sequenciamento. 2009. American 982, 2300 for flight level 120, the Phuket departure. Obrigado pela ponte, go menos 7. Na 3454, chame Centro Recife na frequência 126.85. Recife 126.85, TAN 3454. American 980, radio contact in departure, climb restricted flight level 120, Phuka departure. Ok, climb unrestricted to 120 on the Phuka departure. American 980 is requesting flight level 370. Belgian, climb initially to flight level 120. Initially to 12, alright. 120. American Airlines 980 control. We have traffic crossing here. We have the traffic in the level 130 and the level 150. You must climb initially until level 120. Do you copy? Yes, we copy. So we'll stop the climb at flight level 120, American 980. and limiting after passing flight. Nós dois by heading 90 metros. Marivi. 0 graus, 04 nós. Autorizado a decolar pista 17. No 765, autorizado na ILS, desce para 2000 pés, altímetro no 0 no 4, reposta estabilizada. 765, isso? American 92, climb flight level 370. Climb maintained flight level 370 now, American 982. Okay, Marivi, Afton flight level 120, resume navigation, fly heading jumbo position. Okay, before, after 120, direct jumbo position, American 982. 1260, desce para nível 040. 040, 1260. Aqui é 101, autorizado de acionamento, reporte pronto para decolagem. Já acionado, se autorizado, decolagem imediato. Ciente, só confirmando o retorno do propósito, saudou. 95. Reduza para 1709, segundo 2060. 1709, 1260. Utilizado para o Nordeste, Guardião 01. Quanto o Tanjo 1396, livrou a pista no táxi, não escuta. Esse é 1391, seu solo foi 58, chame solo 1219. 219. Capatango é que seu Tango decolou aos 59, chame controle 1935. 935, até já. Bom dia, prossiga na Alfa Índia até o portão 01. Alfa Índia, portão 01, seu 3196. Peça do Nordeste, volta pra pouso em Salvador, Guardião 01. Posteriormente, retorna a pouso. Sim. Número 260, desce para 2500 pés na proa do Serra Vitor 366, reposte na final do RNAV. 2500 Serra Vitor 366, vai reportar o gol na 260. Mike Echo X-Ray, desce para nível 040. Say again, please, Mike Echo X-Ray. Mike Echo X-Ray, descendo no flight level 040. 040, Mike Echo X-Ray. Correction, Mike X-Ray, maintain flight level 050. Will maintain 050, Mike X-Ray. Charlie Papa Charlie, descendo flight level 050. 050, Charlie Papa Charlie. Controle, Echo Serra Tango. American 92, call Sentry 126.85, alternate the 125.45. 2685 or 2545. Salvador X-Serra Tango. X-Serra Tango, contato o radar no decolagem, suba para nível 040, saída da EL. Fecha visual, cancela, vai conseguir mil fãs via corredores. Puxa X-Serra Tango, mantém sequência em visuais, ingresso corredor axé, é poste e parada barra. Fala, atinge mil, vai manter. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Eu tô no Nordeste, mil pés, apartamento 10.000, é Guardião. Guardião 01, mantém sequências visuais, 1 mil pés, pro Nordeste. Condições visuais, escuta permanente. Tamo de zona Renato, com a 2.000. 260, compete final da RNAV, aguarde para transferência de comunicações. 260. 465 vai passar 2, aqui já passou 372 de baixo travado aqui. 765, tô rindo no leito das palmeiras. Torre Salvador, vou no 765. Bom dia. No 765, continua a aproximação, foi uma pista molhada, cabeceira deslocada 90 metros. A última aeronave para pouso avistou aos 800 metros, aos 800 pés. Pode visual com o campo, trem de pouso baixo travado. Vai zerar. Boa 765. Controle Salvador, Guardião, afastado 4 bias, visual com campo, na perna do vento, ao 0, pressiona retorno Salvador. Guardião 01, eu chamo então o Rio no leito desse momento. 318B, Guardião. O Charlie está, Papa Charlie, solicita para a direita 250, por favor. 020. Seria o Charlie Papa Charlie? Tem uma chefe para essa formação. Fecha 2000, Charlie Papa Charlie. É, Charlie, mantendo 250. Autorizado, pouso do gol 1765. Livre pouso, gol 765, pista alojada. Salvador, Guardião 01, opera no vento da 10, 7 da aeronave, final da 10, intenciona retorno para pouso 44. Ah, vamos! Mike Echo X-ray, descendo em 2000 feet, QNH 1014, report, establish localized course, clear the ILS X-ray. To 2000 feet, we'll report on localizer, Mike Echo X-ray. Controle Echo Tower. Echo Tango, prossiga. Ah, vou tomar de visual. Proções, já vou seguir direto, foi Serra. Serra Delta Lima Alfa. Taxi, report to enter runway 17. Roger, clear for taxi. I will report hold point 17. Fox Challenge. 1765, solo 04, livre à direita, chame solo 121 na sua 9. Solo 1219, 1765. Torre Gol, 1260, vai passar o seu aviso 302, bateu e travou. 1260, continue a aproximação. Pista 10, deslocada 90 metros, molhada, escorregadia. Reporte visual com campo 30, pouso baixado travado, informa helicóptero para pouso PAD 4. Não interfere na sua aproximação. Gente, foi uma aula, 2-0. Gente, será coordenado aqui o 4-3. Olha o seu contato com o centro nesse momento, aqui aguarda a estatística. Informa um Boeing na curta final, 4 meses, cabeceira 1-0 para pouso. Não interfira com a final do 1-7. Tá, 1-0. 709, não interfere lá, Guardião 0. Charlie, India, Oscar, Kilo, tá na escuta? Tower, Fox, Charlie, India, to crossing runway 17. Palmer, Fox, Charlie, India, clear to enter runway 17 reporting, line up and ready to take off. Roger, clear to crossing runway, I will report. My knife in red for the call. Palmeo Fox, India, clear taxi via runway in use. Reported line up in red takeoff. Okay, Roger, clear taxi via. On runway, I'll report. Guardião no solo. Guardião 01 no solo de 07, livre frequência. Solo foi 07, livre à direita, chame solo. 121 no small 9. Direita 2192, negado. Solo, Salvador, tanto 3895. Say on localizer, runway 10. My check X-ray, complete channel X-ray, final approach, call tower 118.60. Broke out 118.60, my check X-ray. O Papa Romeo Golf Bravo November na escuta para qual foi? Other tower, my check X-ray, on localizer. Tango Mike X, Papa Tango Mike Echo X-Ray, continue approach, report runway, site, and it will report runway side, Mike Echo X-Ray. Tango Mike Echo X-Ray, report runway wet, threshold space 90 meters, report runway site and land gear now in lock. Mike Echo X-Ray, roger, Yankee information. Fox Challenger, ready for takeoff, runway 17. Estabilizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Rente esquerda 140, reporte será estabilizado, Charlie, Papa Charlie. 3 e confirme apenas o POB. Vamos ver, bom dia. Controle Salvador, tô 3895. 3, reposto estabilizado. 3895. Eu consigo, 3895. Confirme. Só guarda a cópia. Ok, será coordenado? Qual é o horário do seu plano? Está 3895. Aos 4-0 agora, da mesma, tchau. Ok, aos 40, deve entrar aqui no meu sistema em mais cerca de um minuto, aguarde um instantinho, 3895. Positivo, tchau. Por gentileza, se possível, se puder coordenar a aerovia uniforme SQ 58. Ok, tentaremos com o centro, assim que aparecer aqui eu já atento com o centro, eu pelo 58. Qual o nível solicitado? Um repetitivo, senhor. Ok, gente. Muito grato pela gentileza. E reposto estabilizado.